cansei. Mano, que gravações. O Pires do Fogo. Na batida do coração. Perdi em você.

Catiane Araújo. Eita paixão. Beijo por minuto, 61 hora. Mais de 1.400 em um dia eu tô procurando. 40 mil beijos por vez. Dá uns 500 mil por ano. Dessa lembrança e desse amor.

Se apaixonar. Banda Carisma. Se existisse um medidor de amor pra medir isso que eu sinto por você aqui no peito, com certeza ele não suportaria o calor que me há de peito, febre que me queima por inteiro. Tá na pele, no olhar, além da imaginação, escondido no fundo da alma. Não dá pra segurar a força dessa paixão, sentimento que cura e me salva. As palavras não vão expressar o amor que eu sinto por pra cama, visando interesse total. Me beija e diz que me ama nas suas façanhas. Eu vou me iludindo nesse amor real. Sei que sou pra você sem importância. Te vejo como amor, você é um negócio.

estou na vida que pedi a Deus. É muito fácil de adivinhar. O amor sincero bateu no meu peito. Agora não tenho jeito mais de enganar. Estou na vida que pedi a Deus. É muito fácil de adivinhar. O amor sincero bateu no meu peito. Agora não tenho jeito mais de enganar. É muito bom quando dois se amam. Só o querer bem faz a gente viver. Pra não sofrer tem que tolerar. Tem que se aceitar pro amor não morrer. Tô preparado, mas não em segredo. Tenho muito medo de você não me querer. Quando você passa por mim, nem me liga. A vontade obriga, o jeito é lhe dizer: eu tô apaixonado por você. Eu tô apaixonado por você. Eu tô apaixonado por você. Eu tô apaixonado por você. Na vida que pedi a Deus, é muito fácil de adivinhar. O amor sincero bateu no meu peito. Agora não tenho jeito mais de enganar. Estou na vida que pedi a Deus, é muito fácil de adivinhar. Central do Forró, apresentação: Coronel Oxuara. Jorge de Alpinho, né? É, Jorge de Alpinho, amor sincero. Você já teve um amor sincero, já? Ah, meu filho, amor, que cabeça de parafuso sempre por mim, né? É amor sincero, meu filho, é? Olha essa cabeça, diga que sim ou que não, vá. Você sempre amou pelo jumentinho. Também, meu filho, tocou pra gente aqui caviar com rapadura. É, rapadura, pensa que é mole, é dura. Ei, também tocou banda Líbano, tocou banda Líbanos. É, meu filho, tocou também aqui pra nós. Quer que tocou mais? É, o quê? Forró explosão, não foi? Pois é, meu filho, tô indo embora, mas o próximo final de semana estarei aqui, se Deus quiser, e quero contar com sua audiência, viu? É, aqui fala baixo nada, quero sim contar com sua audiência no próximo final de semana. Homem, vai pra lá, tira esse cara daqui. Olha, no próximo final de semana estarei aqui, se Deus quiser, né? É, meu filho. Mas antes, eu deixar meu recadinho pra você, viu? Eu ir embora, que eu já tava esquecendo. Quer participar com a gente? Quer, meu filho? Dá uma entradinha aí no ouvintecentral@hotmail.com, né? Dá uma entradinha aí, dá a sua sugestão, pede o teu som, pede a tua música, que o coronelzinho mais safadinho do Brasil vai estar daqui mandando a tua música, mandando o teu alô, seja da onde tiver, meu filho. São mais de 400 rádios filiadas em todo o meu Brasil. Tô indo, tchau, fui! Você ouviu Central do Forró, programa transmitido para mais de 300 emissoras em todo o Brasil. Comentário ou participação, envie seu e-mail ouvintecentral@hotmail.com.